Gol no 161 no Recife, ano 251 no Bom Voo. 251 no Bom Voo. 601, na linha de colo no 021, 70 graus 059. Tá 3601, decolado aos 57, controle no 208. 208, tá 3601, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Tá 3601, tá cruzando 1300, nada é Oleda. Bom dia, 3601, suba ao 340, nada é Oleda. Após 2000 pés, voa direto Oleda. 340, após 2000, direto Leda, TAN 3601, obrigado. 3601, chame agora Recife, frequência 1251, alterna 13325, bom dia. Recife 251, 3325, tá, 3601, bom dia. 357, bom dia. Me identifique, chegada Bonf. Desça para 4 mil pés, 1014, pro de Bonf. 251, a linha decola 1090 graus 079.